día familiar. Zona Sul ou Norte, a banca fecha forte. Eu e a família, ensaios no quinto, sempre na harmonia. Quadrilha prossegue, toda em sintonia. Atrás do dinheiro, a gente faz a firma. A gente atira, se vacilar, mas não deixa sem rima. A corrente e as balas no pente. A gente trilha, assim, segue assim, né? Sua rima é fraca, parece uma máquina ruim, com defeito, volta pra fabricar. Você veio com erro, aqui é guerra e a família na rima, família chegando fecha. A mil, como um tiro de fuzil, acabando com os fracos, vermes e ratos. Eu não tenho tempo pra ficar de brincadeira, sem brincadeira. Negócio o dia inteiro, vai ganhar dinheiro, quero o bolso cheio, não tem outra coisa sem ser desse jeito. Sei que é fria, mas é assim que eles fecham aqui, parceria. Se liga meu parceiro, tô aí nativo, exterminando com os fracos no poder da minha rima. A minha brincadeira aqui é ideia positiva, pra chegar na área tem que vestir a camisa. Tente nos derrubar, se você aguentar, acabamos com tudo como um tiro de HK. Estamos batalhando, não podemos parar, ganhamos nosso dinheiro por apenas expressar. A banca tá formada, cola aí pra VWTN, que eu mandando um rap pra você, pra você. Zona Sul ou Norte, a banca fecha forte. Eu e a família, ensaios no quinto, sempre na harmonia. Quadrilha prossegue, toda em sintonia. Atrás do dinheiro, a gente faz a firma. A gente atira, se vacilar, mas não deixa sem rima. A corrente e as balas no pente. A gente trilha, assim, segue assim, né? Salve, salve, Gil. Aqui é a família, emissários, tá na pista metralhando com a rima. Aqui é só guerreiro correndo pro lado certo. Salve, salve, favela, que entende meu dialeto. O dia sempre na periferia. Temos que matar até dois leões por dia. Pra sobreviver, nunca deixe de ter humildade e malandragem sem faltar proceder. De frente interior, SP capital, na norte ou na sul, fortalecendo o rap nacional. Pode acreditar, porque na pista é nós que tá aumentando a corrente. Com a quadrilha vou fechar. Aqui WGO, minha rima vai ficar. Como um emissário por aqui, vou terminar, vou terminar. Zona Sul ou Norte, a banca fecha forte. Eu e a família, ensaios no quinto, sempre na harmonia. Quadrilha prossegue, toda em sintonia. Atrás do dinheiro, a gente faz a firma. A gente atira, se vacilar, mas não deixa sem rima. A corrente e as balas no pente. A gente trilha, assim, segue assim, né? Rio chega com a família, junto com as mil, mil e cem. No bolso cheio de nota 10, de 50 e de 100. Gente falando vê que tem, de novo barato é louco. Se não sai de fininho, chega rimando de tomo. Meu parceiro fecha comigo, representando o perigo. Dirigindo o Fiat estilo com vocês, Fernandinho. Parceiro Gil, você sabe como é. Representa lá, tá lá, não tem nenhum Zé Mané. Zé Mané é parceria, acabamos de fechar. E Fernandinho chega pra representar. Aqui é no esquema, só estilo patrão. Estilo patrão, com esse sucesso nós ganhamos um milhão. Não é pensando assim que não é fácil não. Fácil não, batalhamos muito pra ter uma condição. Condição. E a família fecha forte.